sempre o mesmo movimento sobre o lago de espelho, a mesma nota de cor, a volta a esmo ao redor de si, o mesmo si, lá, sol, giro agudo, corpo extremo. São os teus dedos que põem a bailarina de pé ao som do mínimo ruído do talvez. A bailarina não vês. Os teus sentidos só sabem o ventre da engrenagem. Sob a túnica, a caixa já desliza uma falha. No compasso bate, estaca, o sangue urgente bate, escapa. E a bailarina roda, roda. O coração acorda, caixa de música contra o espelho, caixa preta ao avesso. E a bailarina esticada roda e roda, e não anseia senão o fundo da caixa. Uma noite aveludada, a tampa fechada.